tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver. Se vive a vida, mano, como tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver. Tô andando por aqui, ando por ali. Eu vejo vários aliados a se divertir. Vejo moleque nas esquinas a se embriagar. Oh Deus, Brasil, quando isso vai mudar? Várias crianças nas ruas, no quadradão, jogando bola, a única diversão. Mas sem me esquecer, eu fico sempre a observar. A violência predomina em qualquer lugar. Meu Sobradinho 2 é o exemplo claro. A violência predomina por todos os lados. Jovens oprimidos, véi, e sem opção, fizeram desse movimento sua expressão. Revoltados com o sistema saem por aí, atirando e matando, se acabando entre si. Sem pensar no futuro, véi, sem ter o que fazer. Muitas vezes matam e roubam pra sobreviver. Perdidos no mundo, sem ter o ideal, e ainda são tratados como animal. Talvez seja o motivo de tanta revolta, porque ainda são tratados como bosta. Drogas, alcoolismo e prostituição, alguns dos itens que os levam pro caixão. Não vamos abaixar a cabeça, vamos seguir em frente, tomando lição de vida de gente como a gente. Vamos mostrar o que somos, pode acreditar. O nosso lema é conscientizar. Nas ruas podemos ver e assistir pessoas pobres sofrendo, sofrendo por aí. Se vive a vida, mano, como tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver. Se vive a vida, mano, como tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver. Eu vim aqui, maluco, pra te ensinar a matar. Não uso desses artifícios pra subir na vida. Mostro apenas o que se passa na nossa quebra e até fora dela. Subúrbio, gueto, buraco, corrupção, favela. Vou te mostrar aonde fica minha verdadeira casa. Onde tiver pipoqueiro e neguinho trocando ideia na calçada. Onde houver rua de terra, barro ou chão, e um barraco ao lado rolando um rap então. Madeirite, um tambor, raquete de madeira. Molecada joga ping-pong a tarde inteira. Suas vidas fodidas começam desde a infância. Culturalmente vão ter vontade de matar sua ânsia. Ânsia de quê? Vou te dizer. De crescer e ser um cara considerado. Ontem eram criança, hoje o que elas são? Com um ferro na cinta, lata de merla na mão. O destino fudeu a vida deles do começo ao fim. Mas meu compadre, a vida é mesmo assim. Dormir demais, meu irmão, é ver o tempo passar. Vai envelhecer rapidinho, sem nada conquistar. É, sem nada conquistar. Se vive a vida, mano, como tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver. Se vive a vida, mano, como tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver. Pedido cruel e sofredor, um remédio para anestesiar sua dor. É a fome que quer lhes matar, e a resposta que ganham é de detonar. Eles batem a porta e fica um eco no ar. Vagando pelo DF sem direção, e uma tristeza enorme no seu coração. Vários mano nas esquinas usando drogas, é, fazendo infelizmente uma viagem sem volta. Ei véio, o que você está fazendo aí? O boca d'água tá fumando pra se divertir. Não me diga que essa porra é legal, não. Você seria um tremendo cara de pau. Sabemos que essa porra pode acabar, mas os jovens véi continuam a fumar. Esse vício maldito que acaba com você, pode crer, você vai se fuder. Basta olhar para o lado ou para a frente. Pessoas discriminadas, tratadas como indigente. Já estamos acostumados, pode acreditar. Nesse bairro humilde, tiros vão rolar. Mas uma mãe desesperada, tristeza profunda, vendo sua filha se tornar uma prostituta. O bicho pega e pega mesmo em qualquer local. Nas QR, nas AR, na Avenida Central. É, é, na Avenida Central. Se vive a vida, mano, como tem que ser. Aqui é foda, véi, de sobreviver.